Chegou o grande dia, é hoje a grande estreia do Circo Magnus às 20 horas, instalado em frente ao ginásio de esportes no local de costume. Venham assistir um dos melhores espetáculos do Brasil, palhaços malabaristas, o fantástico Globo da Morte. O Homem-Aranha, o Gigante Transformer, Bumblebee, Mickey e Minnie e muito mais. Eu sou o Mickey Mouse e eu quero te ver no circo, hein? Estreia hoje às 20 horas. Pare o carro da propaganda e pegue aqui o seu convite de desconto. Com ele, você paga mais barato. Se você não for, só você não vai. Vai lá!